Ateneu. Ação Libertária de Santos. Ata da Assembleia do Grupo de Ocupação, 25 de junho de 2018. Do inventário de habitações vazias, suscetíveis de serem ocupadas, a companheira Gary Garay pede ajuda à Assembleia para examinar o apartamento da rua do Ero número 25, o da rua Vila de Calpes e a casa do caminho Mozan Torner. Refere explicitamente o número da rua do Ero que lhe interessa porque, ainda de acordo com a companheira, nessa rua há mais habitações inventariadas e salienta que, à exceção desta vez, manteve sempre os números em segredo em todas as conversas. A companheira Maiorca destaca que examinar um apartamento e entrar nele para o ocupar é quase sempre a mesma coisa. A não ser que o apartamento esteja em tão más condições de habitabilidade que tenha de ser posto de parte. Isto é assim, continua a dizer Maiorca, porque abrir um apartamento pode ser muito complicado e levar muito tempo e planificação, e envolver muitas companheiras, de modo que não é viável examinar previamente vários para depois escolher. Badajoz está de acordo e recomenda à companheira que quer ocupar que olhe bem para os prédios de apartamentos do lado de fora para ter uma ideia do seu estado, que tente entrar no prédio como uma mera vizinha ou como uma distribuidora de publicidade e que veja como estão as escadas e o elevador, se houver. Badajoz oferece para acompanhar a Gary Garay na verificação exterior dos imóveis e acrescenta, por último, que, efetivamente, é necessário ser discreta na questão da ocupação, mas que, entre nós, estejamos dentro ou fora da Assembleia, pode dizer os números com toda a tranquilidade. Múrcia oferece-se para as acompanhar e adianta que a casa de Mozan Torner está um nojo e que não se compreende porque é que foi colocada no inventário, uma vez que é evidente que tem o telhado meio desmoronado. Corunha responde que é porque no inventário tinham de ser incluídas todas as casas vazias do distrito. Ou como se replica, que não apenas vazias, mas também suscetíveis de serem ocupadas. Ao que Corunha responde que a casa Mozan Torner é perfeitamente suscetível de ser ocupada, que de facto é mais fácil de ocupar do que muitas outras, devido à sua deterioração e abandono, e que certamente por isso mesmo também demorarão muito mais tempo a identificar-te e a despejar-te. Múrcia diz-lhe que parece inacreditável que tenha sido ocupa metade da sua vida e que ainda não saiba que a celeridade do despejo não depende do estado da casa, mas sim da especulação urbanística de que o proprietário esteja à espera. Mas além disso, continua Múrcia, ocupar não é apenas abrir e entrar, mas sim abrir, entrar e viver dignamente, que é para isso que existe esta Assembleia, que é por isso que se autodenomina espaço autogerido e que é por isso que defende e propicia a autogestão de outros espaços como as casas ocupadas. Ao que Corunha responde que se calhar o que é indigno para um é digno para o outro e que talvez seja necessário autogerir a dignidade partindo do princípio de que cada qual tem necessidades diferentes e as satisfaz de forma diferente, porque, por exemplo, para uma família de 5 pessoas viver dignamente precisa de um apartamento com pelo menos 2 quartos, enquanto que para uma pessoa sozinha, um sótão ou um estúdio pode ser o suficiente para viver dignamente. Ou talvez não, diz Ceuta. Até pode ser que uma pessoa sozinha precise de 3 quartos e um quintal, por causa das suas necessidades especiais. Ou por capricho, diz Tarragona, que o capricho não tem nada de mau, e nós estamos aqui para julgar necessidades, ou as motivações, ou as manias de ninguém. Múrcia diz que sim, que estamos aqui para julgar as necessidades de alguém, porque se nos aparece um neonazi a dizer que precisa de ocupar uma casa para fazer as suas reuniões de neonazi, expulsámo-la à chapada, certo? Corunha responde que um eventual neonazi suicida, que hipoteticamente se atrevesse a pôr um pé num ateneu anarquista, nunca diria tal coisa. E pergunta à Múrcia se vai perguntar a toda a gente que entra pela porta se é neonazi e o que pensa fazer na casa que vamos ajudá-la a ocupar. Ouvia entrevém para dizer que, por essa lógica, também se teria de perguntar a todos os homens que vêm à oficina de ocupação se estão a pensar em maltratar as suas namoradas dentro da ocupa, e acrescenta que esta consideração é interessante, mas que estamos a abordá-la a partir da banalidade pós-moderna, ao relativizar tantas necessidades e a dignidade das pessoas, porque dá-se o caso de que até o neonazi e o agressor precisam de uma casa que não tenha o telhado a cair para viver dignamente. Nisso estaríamos de acordo, até com os neonazis e os agressores. E ouvia de pergunta se, sendo assim, não vamos estar de acordo entre nós? Para Múrcia não está claro se a opinião da companheira que acaba de intervir é a favor ou contra a retirada da casa de Mozan Torner do inventário de casas ocupáveis. Favorável, evidentemente, responde ao viúvo. Mas para a Múrcia continua sem estar claro e pergunta se é favorável à casa ou à retirada da casa. Pergunta é essa, que provoca vários comentários, não se registram ainda. Retomada, após uns segundos, a ordem habitual discute a intervenção. Gary Garay diz que não sabe se entendeu bem, mas que lhe pareceu ter ouvido que antes que esta Assembleia defenda a autogestão. Muitas companheiras respondem que sim. Respondem que sim. Gary Garay volta a intervir e pergunta se, então, somos autogestores. Ao que Corunha responde que não utilizamos essa palavra, mas que a ela lhe parece que, logicamente, ou pelo menos de acordo com a lógica gramatical, se nos autogerimos, é porque somos autogestoras. Badajoz objeta que não gosta dessa palavra porque lhe soa à gestão e a vocabulário empresarial e que ela não se considera autogestora, mas sim pura e simplesmente anarquista, pois, ao dizer anarquista, já se está a dizer que se gerem os próprios conflitos e desejos sem fazer parte dos circuitos institucional, económico, social e cultural neoliberais, que são os que gerem à força todas as nossas vidas. Se eu te proponho a Gary Garay que, precisamente, porque acredita na autogestão e defende que todas devemos autogerir-nos, e tendo em conta que foi a própria Gary Garay a primeira a reparar na casa de Mosén Torneiro, pelas razões que sejam, proponho-lhe, digo, este companheiro, que seja ela própria a decidir se vale a pena o esforço de abrir esta casa e não outra com melhor aspecto. Gary Garay está de acordo. E o companheiro anterior diz-lhe que não precisa decidir agora, nem amanhã, nem na próxima semana. Pode fazer a observação exterior dos imóveis com calma, pensar bem com qual fica e vir quando quiser comunicar a sua decisão à Assembleia. Gary Garay agradece as facilidades e conceitos, mas diz ao companheiro que aquilo com que está de acordo é com abrir já a casa de Mosén Torneiro, que não dispõe de tempo nem de tranquilidade para refletir demasiado porque a sua situação habitacional atual é crítica. Tomou a decisão enquanto ouvia falar os vários companheiros na Assembleia e que compreendeu perfeitamente que ocupar é difícil, mas que essa casa não é tanto. Várias companheiras insistem no facto de que a casa está muito mal, mas que se tem tanta saciedade, significa mal. Outras companheiras insistem no facto de a casa estar em tão mau estado que, se forem em frente, mal Gary Garay entre e veja como está em ruínas, arrepende-se e ter tornado uma decisão tão apressada. Tanger diz que já foi dito antes que ocupar não é apenas abrir e entrar, mas sim abrir, entrar e viver dignamente. Ao que acrescenta que ocupar não é apenas abrir, entrar e viver dignamente, mas sim abrir, entrar, viver dignamente e fazer todas as reparações que a casa precisa. Pois pouco dignamente se vai viver, continua Tanger, se se tiver de dormir como uma rodilha num canto para evitar o vento ou a chuva, ou cagar num balde, ou se não se puder sequer fazer um café pela manhã. E pergunta a Gary Garay se se sente com forças para fazer, ou seja, autogerir, todas essas reparações, ainda mais tendo em conta que quer viver sozinha. Palma diz que, até um século atrás, toda a gente cagava num balde, mais concretamente num penico, e que não existia nisso qualquer questão de dignidade ou de indignidade. Também não vê que seja uma questão de dignidade tomar café ao pequeno almoço em vez de, por exemplo, um croissant e um sumo de laranja, que não requerem gás nem eletricidade para a sua preparação. Se é que Tanger se referia à falta de gás ou eletricidade ao falar da dignidade do café. Isto supondo que compraste o croissant numa padaria, ou que o roubaste, ou o encontraste no lixo, replica Tanger. Efetivamente, responde Palma, porque parte do princípio de que normalmente não cozemos croissants nas nossas casas, para o que seria necessário gás ou eletricidade. Ou não, existem também fornos a lenha, contra-replica Tanger. E pergunta à Assembleia se acham provável que na casa de Mosén Torneiro haja um forno a lenha para comer croissants ao pequeno almoço. Se eu te diz que é possível que haja uma lareira, porque é uma casa muito antiga. Tanger diz que isso de cagar do balde e do café deu-nos alguma vida para debater, o que o alegra, mas que, no entanto, nada dissemos sobre dormir num canto por causa do frio e da chuva, ou seja, que parece que vemos nisto uma questão de dignidade e que isso, precisamente, é o fundamental da casa Mosén Torneiro, isto é, o telhado meio desmoronado. Oviedo responde que ela, pessoalmente, está a cagar não num balde, mas na dignidade. E se não na dignidade, cujo significado não tem muito claro, está-se a cagar no uso que fazemos da expressão viver dignamente, que considera jornalística e institucional, ou seja, profundamente capitalista, porque apenas faz referência às condições de vida materiais, ao entender que quem dorme quentinho vive mais dignamente que quem dorme congelado. Seguindo este raciocínio, continua a dizer a companheira: vive mais dignamente quem tem um colchão visco e elástico do que quem tem um colchão de molas. Mais dignamente quem almoça uma mariscada no Porto de quem almoça um guisado de grão de bico à volta de uma mesa na Camilha. Ou no McDonald's. Ou no quem não almoça de todo. Tanger responde-lhe que está a levar o raciocínio ao absurdo, que está a meter no mesmo saco o conforto burguês e as simples necessidades, necessidades materiais, é claro, que os seres humanos, também feitos a propósito de matéria, devem ter asseguradas para a sua mera sobrevivência. Ao que a companheira questionada responde que sim, que de facto apresentou um argumento apagógico, porque os raciocínios devem ser levados ao absurdo para provar a sua falibilidade, ou seja, a sua carga de razão, ou seja, a sua verdade. E este raciocínio sobre a vida digna não resiste ao desafio. E acrescenta que utilizou conscientemente a reductio ad absurdum, mas que o primeiro companheiro acaba de utilizar, sem se dar conta, duas relações por identidade, ou seja, duas analogias, mães da demagogia, ao identificar, primeiro, as necessidades materiais dos seres humanos com os próprios seres humanos e, segundo, ao identificar o materialismo burguês, ao qual ela se tinha referido anteriormente, com a carne e o sangue e os ossos e nervos que todos somos feitos. Maiorca pede à companheira que acaba de intervir para, por favor, se explicar um pouco mais. Pedido ao lado, aos companheiros. E ao qual Oviedo acede, como ela própria diz, com prazer. As analogias que Tanger apresentou, diz, são falaciosas no sentido argumentativo e tendentes à justificação capitalista no sentido ideológico. Isto é assim. Porque o companheiro associa dignidade e bens materiais, reproduzindo o discurso do Estado assistencialista que diz dignidade onde quer dizer bem-estar. E o que é o bem-estar? Pergunta, ou melhor, pergunta-se a si própria, a companheira, e esclarece a que se refere ao bem-estar do Estado, de bem-estar, porque de facto ela acredita que o conceito de bem-estar não existia antes de os Estados ocidentais saídos da Segunda Guerra Mundial o terem inventado. E, se existia, certamente não era com a conotação que os Estados lhe deram e implementaram para sempre. O bem-estar estatal do pós-guerra é então configurado como um mecanismo necessário para, na Europa destruída, ressuscitar a economia e nos Estados Unidos, lançá-la ao estrelato capitalista. Subsídios de desemprego, seguros de saúde, pagamentos extraordinários, férias pagas, medidas de incentivo à natalidade e indústrias subsidiadas, artigos de luxo mais baratos, alargamento das escolas e das universidades públicas. A companheira diz que não está a descobrir a pólvora quando fala da reativação keynesiana do consumo e do nascimento do consumismo, e pergunta, desta vez abertamente aos demais e não retoricamente a si própria, se nos interessa o que diz ou se é melhor voltarmos a falar do telhado da casa de Mozart Torrer. A não ser que, e a companheira pede que nos permitamos a piadinha porque acha que vem mesmo ao caso, estejamos a pôr a carroça à frente dos bois, ou falarmos da porra do Keynes, quando deveríamos estar a perguntar-nos quem pode arranjar a botoneira. Corunha responde que ele, sim, está a descobrir a pólvora. E Silta diz que para ele não há divórcio entre a reflexão e a ação. Porque a ação, neste caso a ocupação de uma casa em ruínas, deve estar sempre inspirada em certos motivos, que para nós são o estabelecimento da sociedade anarquista. Caso contrário, tratar-se-ia de uma ação não politizada, ou pelo menos não politizada na opção radical. E na medida em que é não radicalizada, é inofensiva e desarmada e vulnerável aos ataques do opressor. Ataques, neste caso, provenientes dos eventuais proprietários que quisessem recuperar o controle total da casa, do juiz que coordenasse o despejo dos ocupantes e dos moços de esquadra que fossem despejados. O companheiro conclui que não só considera bom, mas fundamental, para que a nossa ação não se transforme num mero ativismo, falar de ocupação, de botoneiras, do preço das batatas, de John Maynard Keynes e Paulo Freire, à vez. E pede ao Viego que, por favor, continue. E o Viego continua, mas diz que antes de continuar com o tema da dignidade, quer, por um lado, transmitir ao companheiro quão alimentadora foi a sua reflexão. E, por outro lado, salientar que os subsídios aparentemente bondosos não existiriam sem outros engenhos de bem-estar, tais como o endurecimento do Código Penal, o alargamento das prisões de manicômios em espaço e número, o estabelecimento massivo da psiquiatria, as farmacêuticas, a publicidade e a televisão, a destruição de selvas e florestas e a provocação periódica de guerras nos países à margem do progresso para a exploração das matérias-primas. Para citar apenas uns poucos e óbvios pilares deste bem-estar que nos convenceu a todos, incluindo uma boa parte desta Assembleia de Anarquistas, que viver bem é viver com a facilidade do consumo, elevando esta vida boa consumista à categoria de vida digna, despojando o que outrora se entendia por dignidade a sua carga moral que, continua a companheira, é o que esta Assembleia deveria colocar em cima da mesa e perguntar-se se, na hora de ajudar Gary Garay a ocupar, se devem priorizar considerações de ordem estritamente material, como o telhado e a falta de água corrente, ou antes, considerações que não têm nos objetos o objetivo final, como, por exemplo, a necessidade de fugir de uma situação familiar e pessoal crítica, como a própria Gary Garay escreveu na exposição do seu caso e como repetiu há pouco, e que não é mais do que uma necessidade perentória de emancipação à qual pouco importam o frio, a chuva e o penico. Tanger replica que não lhe parece que ter uma casa com telhado e sanita seja cair no consumismo nem no capitalismo. Aliás, parece-lhe que rotular de burguês o desejo de viver em condições sanitárias mínimas é um argumento não de burgueses, mas sim de um tipo de opressor muito mais mesquinho, a saber, o líder revolucionário, que apelando a retóricas emancipadoras justifica a miséria dos peões da revolução. Dito isso, e antes que os companheiros continuassem o debate, este celebrador de ato recorda à Assembleia que é quase meia-noite, que a principal interessada, Gary Garay, foi embora há mais de meia hora e que ainda não foi tratado nenhum dos outros pontos de ordem de trabalhos. Palma pergunta à Assembleia se preferimos continuar o debate sobre a habitação e dignidade, embora veja pouco sentido nisto, já que Gary Garay teve de ir embora, ou se avançamos nos pontos, ou se vamos todas embora e continuamos amanhã ou depois de amanhã. Sendo este celebrador de ato o primeiro a responder e a urgir que tem de ir embora imediatamente, porque o metro fecha dali a 5 minutos, levantando-se, recolhendo as suas coisas, terminando a frase de pé, pedindo para que lhe digam o que foi decidido pelo telegrama e avisando que outra pessoa tem de se encarregar de continuar a escrever. Bem, vamos lá. É que já estamos a entrar, nesta ata. Estas conversas que nós. E apanhas o metro, não está? Mas se quer, siga. Por exemplo. Mas é mais baixinho.